53 de autonomia, alternada com vento. Alfa, ponto de espera 118.6, altímetro 1019. 118.6 na Alfa, Romeo no 319. Coito autorizado em LS, reporte estabilizado. Autorizado em LS, reportará estabilizado 38, posição 8. Graus com 08 nós, então pista molhada. Pouso não no 0, azul 4070. Confirme? 8, 8. Sente. Na 63110, boa noite, aciona a identificação. Desce para o nível de voo 050, tem condições de voar duna? Voando duna para o 050, 6310. No 70 no solo 52, à direita, chama o solo 21, decimal 9, boa noite. 219, livrado à direita, azul 40. Mantenha o 070, voa Mari para a chegada Mari. Da Alfa Tango, voa Conde, direto. Uno alterna 1-3-3-2-5. Vai chamar o 3-3-5. Obrigado, boa noite. Gol no meio, 1-3. Completa o final, chama a torre 1-1-8-6. 86 tá 3858. E Salvador, boa noite, tá 3858. Tá 2000 do Sierra Vitor 372. 358, continua a aproximação, guardando pista livre, informa o Boeing da Gol, iniciando rolagem, pista no zero, o altímetro no 020, agora 1020, o vento para cheque no 50 graus com 08 nós, chuva leve sobre o campo, e vai reportar vista no campo. Tem a gente está presente, tem alguma coisa para guardar na pista livre. Portou avistando a 600 pés, ok? Passaria do 2263, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Mari. Décima 8, bom voo, boa noite. 208, boa. Salvador, algum número 3? 1208. Desculpe, 208. O azul 4070 prossegue pro 01, ok? 219, por gentileza. Solo Salvador, azul 4070. Salvador, azul 4070. Prossiga. 21. Afirma. Salvador, gol no 885, tá no gate 9, pra pushback já. Autoridade, chama táxi. Livre, vai reportar táxi no 88. Ventou no 60 graus com 05 nós. O altímetro agora no 020-1020, em vão, pista molhada. Tá livre, pouso 5 estações baixas, tá 350. No solo 57 à direita, chama o solo 21 decimal 9, boa noite. Direito ao Brasil 9, tá 3858. Salvador, boa noite, 3528, informação 21. Pipi 5218, boa noite, aciona a identificação, desce pro 060, chegada a Amã. Afirmativo, seria possível dar presente para a Amã? Autorizado. Ok, desce em mais 3 minutos, informaria para liberar. Gente, informe iniciando a descida. 2-9. Ciclote prossegue via Alfa Chamante da Juliette. Via Alfa vai Chamante da Juliette, 3858. Alugou 1885, pronto para o táxi com 125 a bordo, por 1.003 horas e 40, até a tiver conferido. 885, vai prosseguir via Pátio Indian Alpha, quando no ponto de espera, 138.6. Altímetro marca 1.020. Atenção para a restrição. A restrição nível 060 por 25 milhas de Salvador. Solicitação do centro. Correção do controle. Ok, então, tá livre táxi via Pátio Indian Alpha. 4-0-2-2-6, agora com 1-0-2-0, estamos restritos a 060, 25 milhas afastados de Salvador, gol 1-8-8-5. Oceané 63-10-0-5-0. Oceané 63-10, desce para 2.000 pés, ajuste 1-0-2-0, autorizado ILS, porta estabilizada. Desce para 2.000 pés com 1020, reportará estabilizado e NX X-ray 6310. 3210 para 060 trip 528. Olha o trip 528, livrou nível 210. Ok. Solo Salvador, é o azul 4071? 4071, prossiga. Teria saída prevista para Campinas? Confirme a rota, por gentileza. Super Zulu 1-0, da Bridge. A princípio, da Leda da Bridge. Da Leda da Bridge, grato. Salvador, boa noite, gol no 885, tá próximo, tá dando no zero próximo. Gol, 1 no 885. Afirmo, no 885, tá próximo, tá dando no zero. Gente, boa noite, 1885, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 40 graus, com 05 nós, altímetro no 020, para confirmar restrição após decolagem, nível 060 até 25 milhas do VA de Salvador, devido a tráfego em cruzamento na terminal, ok? Ok, então, livre decolagem, pistão no zero, estamos restritos 060, 25 milhas afastado do VA de Salvador, gol 1885. Afirmativo. Paulo Salvador, Webjet 5827, ciente da Wish 360 Galeão para 4. E minha matrícula? Webjet 5827. 5827, Galeão aprovado, nível 360, via peso 1-0, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decolada pista 1-0, perfil de saída da Euleda Bridge com curva direita, transponder 5141, controle 120, decimal 80. Autorizado conforme 360, Galeão, Upper Zulu 1-0, SMAP conforme. Decolando da 1-0, primeira direita da Euleda, Leda Bridge, 5141, no transponder 20, decimal 8, no controle, Webjet 5827, portão 4. 5827, cotejamento correto, chame pronto. Chama nessa, pronto, Webjet 5827. 85, decola 05, chame controle 120, decimal 8, tamo ruim, boa noite. 208, 1885. Controle Gol 1885, boa noite. Gol no 885, boa noite. Contato radar, sobe para o nível de voo 360, voa Leda, sem restrições. 360, pro de Leda, sem restrição, voo 8800. Estando 6310. 900 pés. Afirmativo, baixo travado. Gente, livre pouso, pistão no zero, vento 160 graus com 05 nós, informa pista molhada. Gente, 6310. Passaredo 2263, estabilizou? Interceptou o curso do localizador, o passaredo 2263. Passaredo 2263, completa final, chama a torre 1186. 1186, 2263. 52118, 10 para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2000, reportará 35218. Boa noite, reporte avista no campo, ajuste 1020, o vento para cheque 170 graus com 05 nós, chuva leve sobre o campo. 2263, gente, estabilizado ILS X-ray. Palma última aeronave, eu estou a 900 pés, ok? Qual é o tanto, senhor, que eu estou? 900 pés. Ok, obrigado. Chanel 6310, no solo 08, à direita, chama solo 21, decimal 9, boa noite. Boa noite. Boa noite. 6310, Alfa Juliette, portal 06. Alfa Juliette, 06. Frequência livre, pouso, pistão no zero. Pista molhada, o vento 170 graus com 04 nós. Livre, pouso, não no zero, passageiro 2263. Santa Juliette, 63, no zero. Juliette, 06. Dia Juliette, para o 06, 63, no zero. Uno 885, chama Recife, ano 251, alterna 13325. 251, 3325, gol 1885, boa noite. Trip 5218, chama Torre 1, 186. 186, está no localizador, Trip 528, boa noite. A direita, chama Solo 121, decimal 9, boa noite. Direita, Solo 1219, grato, boa noite. Rio nível 360, aliás, Galeão 360, Lopes Zulu 10 até Esmate, após conforme o plano. A saída será da Euleda Bridge, primeira curva direita, vamos acionar 5144 e chamar controle 208. Oxa, né, 6201. Correto, chame pronto, Oxa, né, 6201. Obrigado. Passaria do 2263, táxi via Kilo, pátio 3, posição 02. Trip 5218, altímetro 1020, 1020, o vento para cheque 190 graus com 03 nós, reporte visual com campo, a última aeronave que pousou avistou a 680 pés. Batiu, reportará visual 5218, baixar a travada. Do 2263, táxi via Kilo, pátio 3, posição 02 do pátio 3. Afirmativo, Kilo, pátio 3, posição 02 do 2263, grato. Solo Salvador, Oxané 6201, no portão 5, puxa, acionar, por favor. Oxané 6201, no livre acionamento, chame para táxi, portão 05. Moral táxi, obrigado. Trip 528 avisou com a pista visualizou a 600 pés de altímetro. Gente, Trip 5218, em livre pouso, pista no zero, pista molhada, vento 190 graus com 05 nós. Gente, Trip 528. 218, no solo 016, à direita 219, solo, boa noite. Direita 219, chamará o Trip 5218, grato. Solo Salvador, boa noite, Trip 5218, livrou no seu escudo. Boa noite, Trip 5218, taxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 03. Via Alfa Kilo, pátio 3, posição 03, Trip. Solo Salvador, ó, boa, 14071, na frente da WISP, autorização para Campinas 360. 071 no Campinas, aprovado nível 360, via Pêsulo 10, Bridge, Pêsulo 16, Bravo Hotel Zulu, conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva à direita, transponder 5154, controle 120.80. O Azul 4071, autorizado Campinas no 360. Via Brizulu 10, Bridge, Alperzulu 16, Bravo Hotel Zulu e via rota do plano. Decola da 10 na saída da El, Leda, Bridge, com curva à direita. Aciona 5154 e controle 120.8, Azul 4071. Azul 4071, cotejamento correto, chame pronto. Chamar a porta, 4071. A bordo, 4 horas de autonomia, alterna com fim. Gente, a senhora 6201, táxi via pátio 1 no Índia, ponto de espera, chame a torno no 86, ajuste ano 020. Gente, ajuste mudou para o ano 020, pátio Índia, Alfa 186, Oceaner 6201. Lima, Foxtrot. Confirme estacionamento pista de decolagem. Gente, Lima, Foxtrot, Aracaju.